Começa agora o programa diário Rádio Livre Fora do Eixo. É isso aí, começando então a edição de número 34 da Rádio Livre FDE. Eu sou Letícia Rezende, do Coletivo Goma, hoje em Ipatinga, aqui no Sucatas Bar. Nós estamos ao vivo em um bar onde está acontecendo então o lançamento do Festival Balido. Tem uma galera comigo aqui em Ipatinga, Festival Balido. É, como vocês podem ouvir nos bastidores, a galera conversando aqui no bar também. E do meu lado, a galera do Circuito Fora do Eixo Minas, né? Vocês vão ouvir a voz das meninas, né? Nós temos um edital de vivência do Circuito Mineiro de Festivais Independentes, onde os agentes de comunicação, então, participam dos festivais, das transmissões ao vivo, das coberturas, enfim, várias ações que acontecem. A gente chegou aqui em Ipatinga, eu e Luísa chegamos 1h, né? E Mayara chegou agora às 19, 7h30, né? E a gente já tá trabalhando junto e hoje programa especial Festival Balido, várias notícias do festival, vamos falar mais sobre esse edital de vivência e essa dinâmica, né? Eu costumo apresentar o programa toda quarta-feira e hoje nós temos então a Luísa e a Mayara junto comigo pela primeira vez transmitindo um programa de rádio, todas na expectativa, e agora eu vou deixar elas falarem um pouco aí sobre o programa, o que que vai acontecer no programa hoje, gente. Boa noite, Luísa. Boa noite, galera. Eu sou a Mayara. E, então, no programa hoje a gente vai falar sobre o Festival Pá na Pedra, sobre o Festival Balido, né, que está acontecendo agora, começando agora. Turnê da banda Humanish. O lançamento do CD da Pública e também a programação do Festival Marreco. Vamos falar sobre esse edital de vivência que a gente está aqui agora, começamos a trabalhar hoje. E nessa comunicação, tudo ao mesmo tempo agora, fazendo tudo, tipo, enquanto tá um aqui tweetando, o outro tá ali transmitindo na web rádio, tem alguém fotografando, todo mundo fazendo tudo ao mesmo tempo. Não, a gente já chega, já vai ralando, já é muito bacana essa vivência e vamos que vamos. É isso aí, galera. Então, a gente já começando a oficina, né? Amanhã a gente tem a oficina de mídia livrismo aqui no Festival Balido, são 2 dias de oficina. Mas eu já decidi começar a oficina aqui da Web Rádio aqui com as meninas. E já coloquei elas para fazer a transmissão comigo hoje, né? Ficar sozinha na rádio é meio chato. Então, hoje a gente tem a Mayara e a Luísa comigo aqui fazendo o programa inteiro. Elas construíram todo o roteiro junto comigo. E agora também vamos fazer a locução. E aí também no festival já vou deixar a rádio na conta delas. Já nem preciso mais pensar em web rádio. Né? Então daqui a pouco a gente bate um papo com o Chico, organizador do Festival Balido aqui na Web Rádio Fora do Eixo. E vamos começar o programa, como as meninas dizem. Tem muita coisa legal no programa hoje. Vamos rolar sons das bandas que vêm pro Festival Balido. Enfim, vamos que tem muita coisa. Primeiro bloco nós vamos ouvir o som da banda K2, da banda Cabroeira e também do Vendo 47. Ambas tocam nos festivais, do Circuito Mineiro de Festivais Independentes, né? A K2 já tocou, Cabroeira, se eu não me engano, tocou lá no Festival Escambo, né? E o Vendo 47 tocou no Gramofone, né? A K2 tocou no Gramofone também, eu acho que foi isso, né? Quer dizer, tocando então bandas que estão participando do Circuito Mineiro de Festivais Independentes. Vamos para esse primeiro bloco. Lembrando todo mundo de twittar @webradiofde e também tweet ao vivo FDE. Convide seus amigos para acompanhar a transmissão que está só começando. Web Rádio FDE, a voz do circuito conectado em mídias livres. Aumente o volume. K2. Na hora de aproveitar muito bom, na hora de meter o pau também. Se eu te dou carona, você é o meu amigo. ninguém pra me contrariar. Na hora de aproveitar é muito bom, na hora de meter o pau também. Se eu te dou carona, você é o meu amigo e amigo da onça também. Na hora de aproveitar é muito bom, na hora de meter o pau também. Se eu te presto grana, você é o meu amigo e amigo da onça. Vários amigos da onça, namorada da onça. Falsidade em todo mundo. Rádio Livre Fora do Eixo. foradoeixo.org.br/rádio. Rádio Fora do Eixo, a voz do circuito, conectada em mídia livre. É isso aí, Rádio Livre FDE. Esse é mais um programa do Ao Vivo FDE. Lembrando que o Ao Vivo FDE também tem programa na casa, tem também o Pós-TV. Agora também tá rolando aí o Cedo e Sentado. Cedo e Sentado? O que que tá rolando ao vivo? Tá rolando alguma coisa aí. Tem sempre várias transmissões ao vivo. Se eu não me engano, às 22 horas hoje começa aí Pós-TV, lá na Casa Fora do Eixo, SP, né, sempre com debates. Então, o Circuito Fora do Eixo está sendo sempre, então, vários programas ao vivo, desde programas de web rádio, como também via live stream. E nós estamos aqui em Ipatinga, no Sucatas Bar, um programa totalmente diferente, né? A gente se instalou em um canto do bar aqui, vocês podem ouvir a dinâmica do bar. Então, hoje rolando o programa Rádio Livre aqui no bar. Daqui a pouco o Chico participa aqui do programa falando um pouco sobre o Festival Balido, que é para isso que nós estamos aqui, né? E agora vamos falar sobre a banda Humanish, né? A banda de Curitiba, que estava em turnê agora em agosto, né? A galera circulou bastante no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná, junto com o nosso amigo Marcelo Cabala. Um salve aí pro Marcelo, que fez toda a cobertura de audiovisual. Vocês podem acompanhar mais sobre a turnê da banda Humanish no música.foradoeixo.org.br. Lá tem todas as notícias da turnê dos caras e também na página da banda Humanish no TNB, que é humanish.tnb.art.br. É, então, e aí agora o Alan, ele gravou, o Alan Yokohama, ele gravou um pedacinho, a gente chama de pílula, né, falando um pouco sobre a turnê. Vamos ouvir aí o depoimento do Alan, vocalista da banda Humanish, falando sobre a turnê, e a gente já volta então. Vamos ouvir aí essa pá. Infelizmente a gente tá sem internet aqui no Sucatas, quer dizer, a única internet que a gente tem é uma 3G. A gente não conseguiu baixar alguma música do Humanish. Vou ficar devendo isso pros meninos do Humanish, mandar um salve pra galera que mandou essa locução aí pra gente sobre a turnê. Muito bacana essa interação da banda com a rádio. Infelizmente não consegui baixar o som deles aqui pela conexão nossa de internet. Mas enfim, vamos ouvir então o Alan falando um pouco sobre a turnê aí, galera. Olá pessoal, sou Alan Yokohama da banda Humanish de Curitiba. Em agosto realizamos a primeira turnê Fora do Eixo Sul, que passou por Curitiba, Rio do Sul, Joinville, Florianópolis, Caxias do Sul, Erechim, Sobradinho, Pelotas, Esteio e Porto Alegre. Foram 11 shows em 12 dias. Essa turnê foi bem bacana pra gente, muito importante, pois além da divulgação do nosso primeiro disco, a gente conseguiu também fazer a integração dos coletivos Fora do Eixo de cada cidade, visto também que fazemos parte do coletivo aqui de Curitiba. Então a gente gostaria de agradecer a todos que nos ajudaram durante esses 12 dias de turnê, e fazer um convite para quem quiser nos conhecer melhor, acessem www.humanish.com.br. Lá você encontra todas as informações sobre a banda e o disco completo para baixar gratuitamente. Muito obrigado! Massa, obrigado você, Alan. É a participação da banda Humanish aqui na Rádio Livre, FDE, o depoimento do Alan sobre a turnê do Humanish. Confiram mais aí no site dos caras. E agora vamos continuar então o programa direto de Ipatinga, Rádio Livre, FDE, aqui no Sucatas Bar. Eu, Luísa e Maiara, transmitindo então, rolando já uma oficina de mídia e livrismo ao vivo aqui na Web Rádio FDE. E as meninas vão falar um pouco para vocês sobre o Festival Balido, que é uma programação muito legal. Amanhã começa o festival. Gente, fala um pouco aí para os ouvintes o que a gente vai conferir no Festival Balido. E aí, gente, hoje está rolando aqui o lançamento do Festival Balido. Amanhã já começa a oficina de mídia e livrismo. E no sábado vai ter abertura do festival no Parque Ipanema com o Congado João Paulo, The Merry Go Round, Fast & Coys, o Gangas, Zeferina Bomba, Gustão e os Black & Deckers e o DJ Cabelo finalizando aí o sábado. No domingo tem Cigarro Picado, Eternal Hope, Candeeiro Encantado, De Bigode, Galanga, Malequerência da Argentina, Forgotten Boys e DJ Cabelo. Massa, então é isso tudo que vai ter aqui no Festival Balido durante os próximos dias. De 1 a 4 de setembro acontece o Festival Balido, realizado pelo coletivo Pé de Cabra e pelo nosso amigo Chico, o grande promotor aqui de Ipatinga. Né, mais um festival do Circuito Mineiro de Festivais Independentes. Para saber mais sobre o Circuito Mineiro de Festivais Independentes, é só acessar circuitomineiro.org. Lá tem a cobertura dos festivais do Circuito Mineiro em tempo real. Nós estamos aqui agora fazendo essa cobertura aí via web rádio. Daqui a pouco tem texto das meninas aqui também falando sobre o primeiro dia nosso aqui, a vivência, né? Então todo dia tem texto novo no portal circuitomineiro.org. E também coletivo pedecabra.blogspot.com. Esse blog aqui é super legal, hein, Chico? Coletivo pé-de-cabra.blogspot.com é o blog aí do Pé de Cabra, realizador do Festival Balido. E aproveitando aqui as meninas participando do programa, né, É, a gente fala muito sobre esse edital de vivência, né? É, esse ano aí, a gente realizando 12 festivais pelo Circuito Mineiro de Festivais Independentes, decidimos então trabalhar com essa proposta do edital de vivência, que é pegar os agentes do circuito de comunicação e eles estarem mais em contato. Então, hoje aqui no Festival Balido tá eu, Luísa e Maiara, amanhã chega a Raíssa, né? E cada uma de um coletivo diferente. Aí na sexta-feira chega o Jean, do audiovisual, do coletivo Sem Paredes. Aí depois também na sexta ou no sábado chega o Luiz e o Luciano, quer dizer, toda uma equipe do Circuito Fora do Eixo vindo pra cá. Isso tá acontecendo em todos os festivais, né? O Fora do Eixo Minas, os coletivos dando essa base pros festivais. E no caso, o edital da comunicação, né? Pra gente poder fazer uma cobertura bacana para esses festivais, vídeos, fotos, textos que vocês vão acompanhar no portal circuitomineiro.org. Então, aproveitando as meninas aqui hoje, elas já estão começando com a oficina de web rádio aqui comigo. E 4 dias aí juntas, né? 5, né? Começando por hoje, então. Vamos estar vivenciando isso. E aí eu vou pedir para elas falarem então um pouco mais sobre essa vivência, sobre o que elas esperam, qual que é a expectativa da vivência delas, né? E também explicar para a galera mais como que vai ser a nossa dinâmica aí nesses próximos 4 dias. Então, galera, que está falando é a Maiara. Eu sou do coletivo 103 de Viçosa. A gente é um coletivo novo e essa vivência é muito importante para eu pegar o corre e aprender tudo que a galera faz nos festivais e levar pra lá, né? Pra galera aprender e passar pra eles também e colocar em prática tudo lá. E essa vivência vai ser bem bacana, porque eu vou estar agora aqui no Balido, depois eu vou estar no Panapedra, em Ribeirão das Neves, dali, eu e a Luísa, junto comigo, vai pro Transborda, e a gente vai dando oficina de medialivrismo, fazendo cobertura pela rádio, cobertura do que acontecer, a gente está fazendo. E a gente vai fazer esses diários todos os dias, para a galera estar acompanhando mais ou menos o que está rolando com a gente e tudo mais. Isso aí, Maiara. Sou Luísa, do Coletivo Goma. Me aproximei esse ano, no começo do ano, e tô aí. É a primeira vez que eu tô participando da produção de um festival agora. E o nosso festival Goma também é no fim do ano. Então são 3 festivais que eu vou estar participando dessa comunicação e de todos os corres. E pegando tudo também para levar pra gente, para aprender mais mesmo, né? Sendo suporte da galera, base, ajudando em tudo que precisar. Enquanto tá ali, todo mundo trabalhando, cada um na sua frente, né? Tem a galera tipo do audiovisual, produção, comunicação, da rádio mesmo. São várias frentes que a gente ainda não sabe bem onde que vai estar. Eu acho que a gente vai estar em todos os lugares mesmo, né? Aprendendo, sendo base em tudo, principalmente na comunicação. Tô achando muito foda isso tudo desde agora, já aprendendo aqui na Marra, aqui a rádio com a Letícia. E é nóis. Vão aí acompanhando o site do circuito, que vai estar sempre atualizado os diários aí do que a gente está fazendo nessa vivência. Massa, galera. Então, isso é um pouco da vivência FDE, né? Tá super legal. Hoje é o primeiro dia, né, da gente aqui no Festival Balido. E mais no final da transmissão aí, no domingo, a gente volta a falar um pouco mais dessa vivência aí junto com as meninas. Mas é basicamente isso. Né, a Luísa, que atua na artes visuais lá no Goma, e aí hoje ela está de repente aqui comigo junto com a rádio. A Maiara também atua mais no audiovisual, né, na comunicação também. Né, eu conheci a Maiara nas câmeras, fazendo as entrevistas e tal. Hoje já está aqui na rádio, e aí daqui a pouco eu que estou lá no audiovisual, né, e a Maiara de repente assume a rádio, a gente trocando de funções e interagindo principalmente. Tudo ao mesmo tempo agora, né? Então é isso. Acompanhem circuitomineiro.org a cobertura em tempo real do Festival Balido e também dos festivais do Circuito Mineiro e de festivais independentes. E aí, gente, o que a gente vai ouvir agora nesse próximo bloco? Vamos ouvir Malequerência, chama Escata Criolo a música. A gente vai ouvir Severina Bomba, Teus Olhos. Israel da Rima, Trabalhador. Isso aí, gente, aumenta o som. Música. avanzar. Ya se va, el tiempo ya no se va para atrás, no se va. Livre Fora do Eixo. Trabalha, trabalha, trabalha.

especial Festival Balido e também especial aí Vivência Fora do Eixo, com as meninas da Vivência Fora do Eixo, transmitindo aqui junto comigo o programa Rádio Livre FDE. Aqui do meu lado, então, o produtor do Festival Balido, Chico, que vai falar com a gente, então, um pouco mais sobre a produção do festival, né? E a gente já bateu um papo com o Chico mais cedo, a gente chegou aqui, era 1 da tarde, né? E foi uma experiência super legal, a gente andou de trem. Pô, foi super legal porque, assim, aí no trem a gente ficou sabendo que é a única linha de trem que ainda transporta pessoas, né, velho? É a única linha que é BH, Vitória, é a única ainda com transporte de pessoas. Então é muito bacana e a galera divulga isso toda hora lá no trem, assim, né? E aí foi legal pra caramba a viagem, assim, tem um super atendimento legal de lanchonete, de restaurante, eu achei muito bacana, assim. Pena que realmente, assim, né, a paisagem é muito legal, faltou o fumódromo, eu perguntei pro cara se tinha fumódromo e não tem mais, não existe fumódromo. Eu lembro que quando eu era criança, eu andei de trem e aí tinha fumódromo, mas não tem mais, ele falou que foi cortado o fumódromo dos trem. Enfim, e vamos continuar aqui então o programa, né, E aí, conversando com o Chico, né, eu acho que é bacana a gente começar, Chico, né, primeiro dando boa noite aí pros ouvintes da Web Rádio FDE. Boa noite. E fala pra gente um pouco sobre a primeira edição do festival, a gente chegando agora na segunda edição do festival, sobre essa evolução que o festival tá tendo, então, né, eu acho que é interessante a gente começar abordando a primeira edição e depois já falar sobre a segunda pra gente entender como que o festival tá crescendo, né, esse ano. A ideia de criar um festival vem da ideia que a gente já tinha pego uns contratos da prefeitura de rolando grana, a gente criar algo nosso. Da galera tinha um coletivo na época, que era eu, junto com outras pessoas. E eu sugeri o nome de Balido pro Baé, que era um DJ que fazia parte do coletivo. E ficou nisso. Aí eu fui pra BH, conversei com o pessoal do Pegada, que deram a ideia da gente criar um festival nosso, e o Grito Rock não era o carro-chefe do coletivo, a gente tem um festival da casa. O Grito Rock era meio que um grito de alerta para cultura do país, para chamar um foco do Fora do Eixo. Voltamos, no início a gente já estava conversando com a Edline, que é uma menina que tem um projeto legal do Rotas Verdes, faz cobertura de fauna e flora pelo Brasil. E a gente começou a montar o festival e rolou ano passado com 4 bandas, sendo 3 locais, muito legal. Por mais que a polícia chegou e fechou o evento, tinha mais de 300 pessoas no evento. Um chuvão do caralho, a gente lotado o evento, assim, muito legal. Um lugar que nunca rolou show, um bairro de periferia e tal. E a parada bem cheia, a gente conseguiu viabilizar o evento todinho com o mando do Rio e tal. E agora a gente ainda tem uma edição que a gente conseguiu aprovar na lei estadual e tá aí fazendo pela Vivo, pelo Fora do Eixo, pela Circuito Mineiro, trazendo um festival pra Ipatinga com um monte de atração a nível nacional e até internacional. Então, só passar pra Letícia de novo aqui e perguntar outra coisa. Então, estava comentando mais cedo com a gente sobre as cidades vizinhas. Aqui em Ipatinga, as cidades são muito próximas, né? A gente aqui é conhecido como Vale do Aço. E aí não é só Ipatinga. A gente tem, então, várias cidades aqui no Vale do Aço, né? Que o Chico pode falar melhor do que eu sobre essas cidades. E aí que a gente tem essa interação forte, então. Que a gente espera, então, pro festival, né, Chico? Toda essa galera. Como que é esse diálogo aí de Ipatinga com o pessoal das cidades vizinhas? Como que foi feita a divulgação, o contato pra galera das cidades vizinhas tá vindo pra cá? A gente começa esse diálogo desde o início do coletivo, quando rolou o primeiro Grito Rock com a banda Candeeiro Encantado, que tem membros em Patinho e Timóteo, tocou no primeiro Grito Rock nosso e emplacou no Música Minas agora. E é uma banda, digamos, do Vale do Aço, tem integrantes em todas as cidades. E a gente foi desenvolvendo, e esse ano o Fabriciano procurou a gente, uma cidade do lado, que é a matriz de Patinga e Timóteo, com uma galera que mexe com hip hop, já tinha contato com um coletivo Bambata de BH, segundo eles, e também o Paraíso, que a gente tem contato através de um vereador e do secretário de cultura da cidade, que tá chamando a gente pra cidade, pra aparecer por lá, e a gente tá começando esse diálogo lá na cidade. Então as cidades metrópoles, digamos, no Vale do Aço, Ipatinga, Fabriciano, Timóteo e Paraíso, a gente tá com um diálogo muito bom, e as que rola dinheiro, que é Ipatinga, Paraíso e Timóteo, só estão com um diálogo mais forte. E aí fora a gente tem Paba, Inhapim, bastante cidade no Vale do Aço, que é tudo colado, uma do a outra, você não gasta meia hora, você rola todas, o Vale do Aço, todas as 27 cidades, você rola com meia hora, uma hora no máximo, você visita todas. Então é. O negócio é fazer do pé de cabra ou que outros coletivos, a gente tem uma cena local aqui do Vale do Aço, como tem, sei lá, no Triângulo, que tem bastante coletivo no Triângulo Mineiro, ou que deveria ter no Vale do Jequitinhonha, que a gente é a única cidade isolada no leste mineiro. Então é. Isso é muito bom, a gente está fazendo essa interação com as outras cidades, que Valadares já está trabalhando, fazer uma ponte entre os BH, Ipatinga, Nordeste, Valadares Nordeste, ou Rio de Janeiro tem que passar por aqui para o Nordeste, tem mais cidades, então o diálogo com as cidades próximas é muito bom. Começa a viabilizar mais turnês de bandas e o diálogo melhor do circuito. Chico, como foram os últimos dias de produção do festival? Os últimos dias eu acho que foram os mais tranquilos, os que eu menos dormi. Não tanto de preocupação, mas porque ninguém me deixava dormir. Eu tive que acordar um dia para separar uma briga da cachorra com a galinha, que a galinha batia na cachorra. 6h40 da manhã, então tipo assim... Tá até bem tranquilo, eu tô podendo me preocupar com isso. Mas a gente tava bem preocupado no início, que a gente já conseguiu a captação pelo estado. Alugamos um sítio, vamos fazer o evento todo pela rede, parceria e tal. Aí a gente voltou atrás, vamos fazer no coração do Vale do Aço, que é o Parque Ipanema, que é um parque de 1 milhão de metros quadrados, 112 mil pedras de árvores plantadas, de mais de 50 espécies diferentes. E foi rolando, então a gente levou pro parque, a prefeitura deu um suporte legal. E a gente tá fazendo tudo agora, eu tô bem tranquilo, tá saindo tudo legal. E eu fiquei mais tranquilo depois de conversar com a Letícia, que tá aqui hoje, que falou, pô, vamos chegar em Patinho, dar um gás, você não vai ficar tão preocupado com as coisas, tá preocupado. Então hoje eu tô super tranquilo, depois da conversa via internet, agora pessoal, tô bem tranquilo com as meninas aqui. E tô bem confiante na rede, que é a segunda vez, terceira vez que a rede está presente com a gente. A primeira foi no primeiro Balido, assim, presente na cidade. No Grito Rock esse ano, que veio gente do Pegado, do Forceps. E agora vem gente de vários coletivos do Brasil ajudar a gente. Então a gente está bem tranquilo. Experiência, propagando a ideia pela cidade. E é isso aí. E tal, passa para as meninas. Massa demais, Chico. É muito bom pra gente também estar aqui conhecendo Ipatinga, conhecendo a cena. Antes da transmissão, eu e o Chico já conversamos com o pessoal da cidade, conversamos mais com a cena. Como, Chico? Tem uma banda, tem um músico que vai tocar no festival, o que é que chama? Vamos bater um papo com ele aí, velho. Esse é o Ao Vivo FDE, né? Vivência aqui transmitindo o programa. O músico que vai tocar no festival tá aqui no bar. Tá rolando, a gente tá no bar. Que tá rolando o lançamento do festival, tá mó barulheira aqui, mó clima astral, cervejinha. E os músicos aqui interagindo, é muito bacana tudo isso. O Chico foi puxar um dos músicos aí. Opa! Qual que é a banda dele, Chico? Gustão e os Breaking Deck. Gustão e os Breaking Deck, massa! É a primeira banda que o Chico tá falando aqui, 100% autoral do Vale do Aço, é uma conquista. O Chico tá comemorando aqui, né, a cena de Ipatinga, cara, muito prazer. Nós somos da Web Rádio Fora do Eixo. E a gente queria saber de você como que como que tá sendo o trabalho da banda em cima da música autoral, qual que é a perspectiva de trabalho da banda de vocês com essa proposta, né, de trabalho autoral mesmo, que é o que o Fora do Eixo trabalha, né, o que que vocês... Qual que é os próximos planos de trabalho aí da banda? Então, boa noite, galera. O Gustão e os Breaking Deck já é uma banda que já tem uns 4 anos e a proposta sempre foi som autoral mesmo. E no lance, golão e rock and roll, A gente vai para beber essa ideia que a gente toca. Não tem muita história. A perspectiva nossa é tocar em qualquer lugar, buraco, em troca de cerveja. E a gente está aí com umas 10 músicas já. A gente já tocou com o Petrone em outros eventos do coletivo, tipo o Grito Rock, nas duas edições que já tiveram. E é isso aí, cara. Nós estamos querendo tocar de novo. Vamos tocar, se Deus quiser, bêbado no sábado. E vai ser muito bom. Parabéns aí mais uma vez para a turma toda. E é isso aí, valeu. Massa, cara. Pode falar para seus amigos que o show vai estar ao vivo na internet. Web Rádio Fora do Eixo. Obrigadão. É isso aí, galera. Especial Festival Balido, Rádio Livre, FDE. Vamos continuar então o programa. Agora eu separei um especial Forgotten Boys, né? Vamos então ouvir o especial Forgotten Boys, que é uma das bandas de destaque aqui da programação do festival. Mas tem muito mais coisa aqui também. A gente tem dois blocos agora com sons especiais Festival Balido. Então vamos aí pro bloco. É o bloco Forgotten Boys? Eu acho que eu pulei, né, galera? Eu meio que troquei os blocos aqui. Você trocou, mas manda aí agora o nosso bloco especial. Ok, vamos pro bloco Forgotten Boys e daqui a pouco a gente entra no outro bloco. São vários blocos aí do Festival Balido. Aumenta o volume, galera. Essa é a Web Rádio Fora do Eixo, a voz do circuito conectada em mídias livres. Rádio Fora do Eixo. Rádio Fora do Eixo. A voz do circuito. Conectado em mídia livre. Mídia livre. Mídia livre. Enquanto o tempo vai passando, ela foi e você se Rádio Fora do Eixo. A voz do circuito. Conectar em mídia livre. Boa noite, você está ouvindo a Rádio Livre FDE. A Mayara agora vai falar pra gente da programação do Festival Pá na Pedra, que acontece em Ribeirão das Neves. Pois é, galera, o Pá na Pedra começa no dia 3, já com um debate, o que você sabe sobre Ribeirão das Neves, uma oficina de mídia e livrismo, o lançamento oficial do Pá na Pedra 2011, a apresentação do Festival Pá na Pedra e do Circuito Mineiro de Festivais Independentes, exibição de documentários. Aí com uma voz e violão acompanhando, super bacana. Já no dia 4, oficina de grafite, mídia livrismo, oficinas de DJ e hip hop na praça com artes integradas. Dia 5 e 6, o Pá na Pedra na escola com exibição de filmes. Oficina, no dia 7, oficina de elaboração de produto de projetos culturais. Workshop, processo colaborativo entre grupos cênicos no dia 8. Seminário Cultura e Desenvolvimento Local. No dia 9, shows com Cidadão Comum, Nesbet. No dia 10, painel de música, painel do Música Minas, oficina de teatro, oficina de percussão corporal, feira de artesanato, desenho de caricaturas e varal de artes. Com shows de teaser, monograma, afta, carcaça, slim rinografia e artes integradas com arte em gestos, em pares e Cia Falaca Fusion. É isso aí, eu tô embolando tudo, galera, mas vamos que vamos. No dia 11, oficina do meio ambiente, feira de artesanato, workshop de baixo e bateria e sarau de poesias. É isso aí, galera. Tá todo mundo aqui aprendendo, na marra, falando na rádio pela primeira vez. Esse é o edital de vivência FDE, as meninas fazendo rádio na prática, né? A gente aprende fazendo e tá super legal, meninas. Muito bom mesmo o programa. E é isso, o festival Pá na Pedra com uma programação gigantesca. Tá difícil de falar. As meninas embolam na hora de falar porque é muita coisa acontecendo no festival. Parabéns pra galera do Coletivo Semifusa fazendo uma programação do festival muito bacana, né? E aí, Lu, o que nós vamos ouvir agora? A gente vai ouvir agora a programação do festival Balindo, que tem Zeferina Bomba, o Ganga, The Merry Go Round. E é isso aí, galera. Aumenta o sal! Rádio Livre Fora do Eixo. Mergulhando por abismos abissais, fugaz, muito mais que sua mente. Rádio Fora do Eixo. Rádio Fora do Eixo. A voz do circuito. Conectar em mídia livre. Mídia livre. Mídia livre. Mídia livre. Galera, a gente voltou com a Rádio Livre Fora do Eixo. A gente está aqui direto de Ipatinga, no Festival Balido. E agora a Luísa vai falar pra gente a programação do Festival Marreco, lá de Patos. Vamos lá, Luísa. É isso aí, galera. O Festival Marreco tem a festa de lançamento no dia 2/9, com Roxy Besouro do Rabo Branco, no Distrito Federal. Dia 3 e 4 tem a oficina Aprenda a Fazer com seus próprios pedais de guitarra. Dia 5 tem palestra arte, cultura e psicanálise. Dia 6, inauguração da casa Fora do Eixo, Patos de Minas. Que massa, galera! Sarau com Vani Pimentel, com vida. Dia 7/9, oficina de teatro, oficina de audiovisual, mesa redonda. Dia 8/9 tem oficina de teatro, oficina de audiovisual de novo. Dia 9 tem oficina de mídia e livrismo, debate associação dos músicos de Patos de Minas. E dia 10 começam os shows no Parque do Mocambo, com abertura do DJ Gaspar Conrado. Tem The Bullet, Micanos, Janela Verde, Julgamento, Samba de Luiz, O Ganga, Vandaluz e Canastra. No dia 11, os shows são Hebreu, Candeeiro, Quarteto Vagamundo, Venosa e Cumbia Queens. É o início da programação com feiras, atividades esportivas e orientação de saúde. É isso aí. É isso aí, esse é mais um programa Rádio Livre FDE, que faz parte do Ao Vivo FDE. Você pode acompanhar também vários outros programas aí no canal do Ao Vivo FDE, né? Nós temos o programa Na Casa de segunda a sexta a partir das 16 horas. E a Rádio Livre aí na segunda-feira com o Jovem Independência Mate. E eu esqueci, velho, de falar uma grande novidade. Amanhã nós vamos estrear mais um programa na Rádio Livre FDE, que é o programa do nosso amigo e vocalista da banda Cabroeira, Arthur do Cabroeira. Vai estar, então, apresentando um programa toda quinta-feira às 22 horas aqui na Rádio Livre FDE. Grande músico, né? Grande banda Cabroeira. Ao vivo, ele apresentou o programa lá na Paraíba, na Rádio FM, que também vai estar ao vivo aí para todo o país e para todo mundo aí na Rádio Livre FDE. Então, o Circuito Fora do Eixo sempre trazendo transmissões ao vivo de várias localidades, de vários estados, trabalhando com essa dinâmica aí de transmissões ao vivo. É, mandar um salve para todo mundo que está acompanhando o programa, não sei muito bem quem está ouvindo, mas é isso aí, Raíssa e todo mundo que estiver ouvindo, valeu demais. Agora vamos falar então, banda pública, cara, é uma banda que eu gosto bastante, tem vários, eu tenho um CD deles que eu ouço muito e eles estão lançando agora um CD, né, nos últimos dias eles fizeram uma série de lançamentos. Então, primeiro eles lançaram um single Corpo Fechado para download da música, aí recentemente eles lançaram um clipe da música Corpo Fechado com o baterista da banda Macaco Bong, Nayan, sendo personagem do clipe, né, foi lançado então pelo site da MTV, e agora eles lançaram então um CD inteiro na íntegra no Facebook, todo mundo pode ouvir no Facebook da banda pública o CD Canções de Guerra, e o CD é lançamento do Fora do Eixo Discos e também da Cornucópia Discos, e em breve eles vão então disponibilizar todo o CD para download também. E dia 6 e 7 de outubro vai ter lançamento do CD em Porto Alegre, lançamento oficial do CD. Vocês podem ouvir aqui, nós estamos direto do bar aqui, do... Como é que é o nome do bar? Sucata Bar. Nós estamos aqui no Sucata Bar, onde está acontecendo o lançamento do Festival Balido, mó barulheira, como vocês podem perceber. Super astral aqui, galera, se divertindo, já aquecendo para a programação rock and roll do Festival Balido. Não só rock and roll, né, conheci hoje o Rael da Rima e uma expectativa muito grande para ver o show dos caras, ouvir o som aqui, muito bom, enfim. Vamos agora ouvir então o som da banda pública, a música Corpo Fechado, que entra nesse álbum Canções de Guerra, em breve para download na internet também. Para saber mais, acesse o Facebook da banda pública, acesse o site música.foradoeixo.org.br com todas as notícias sobre o lançamento da banda pública. Vamos aí curtir então a música Corpo Fechado. Aumenta o volume, essa é a Rádio Livre FDE. Yeah. É isso aí, galera. Rádio Livre FDE. Vocês acabaram de curtir, então, a música da banda Pública. A música Corpo Fechado, que tá no lançamento aí, no álbum da banda Pública. E a gente vai se despedindo por aqui, né? Enfim, todo o programa chega ao fim e o nosso está chegando ao fim. E queria agradecer as meninas Luísa e Maiara pela companhia aqui na transmissão. Foi super astral acompanhar toda essa transmissão aqui. E esse laboratório, né? Começar a vivência. A gente chegou hoje em Patinga e eu já falei, galera, vamos fazer o programa. A Maiara meio que chegou direto aqui no bar. Eu falei, Maiara, tem um trampo aí. Vamos fazer o programa ao vivo. Já pegamos o roteiro e já fomos fazer o programa na raça. E foi super legal isso. Essa dinâmica e de fazer mesmo. E aprender ao vivo FDE, né? Essa é mais uma vivência FDE começando. 5 dias de trabalho. Valeu, galera. Vamos fazer muitas transmissões aí nos próximos dias. E amanhã tem oficina aqui também. Valeu todo mundo que acompanhou a gente. E as meninas também. Eu pedi para ela indicar, então, alguns sons que elas curtem. Então, agora eu vou passar o microfone para elas. Falarem como é que foi a experiência de fazer um programa de rádio pela primeira vez. E expectativa aí do edital de vivência. E também indicar as músicas que elas vão ouvir. Boa noite, galera. Foi muito massa participar da rádio com a Letícia aqui. Eu já ouvi ela fazendo transmissões várias vezes, né? Porque a gente está sempre no mesmo ambiente de trabalho, lá na casa, fora do Eixo Berlândia. Mas foi a primeira vez que eu participei. Rola um nervosismozinho, mas é muito massa isso. E eu espero poder participar mais alguma vez, que foi muito bacana. Acessem aí o circuitomineiro.org para vocês irem acompanhando o nosso diário de vivência, que a gente vai estar sempre atualizando esses dias agora, eu e a Maiara, né, Maiara? Eu pedi a Emicida, eu gosto dela. Vou passar para a Maiara aqui despedir. Boa noite, galera, um beijo, até. Aí, galera, valeu. Foi muito bacana a experiência, né? Já cheguei aqui, tomei um banhozinho rápido e já vim pra né, meter bala na rádio. E dá um nervoso, né? Você pensar que você vai entrar ao vivo, mas é muito gostoso, é bem engraçado. Foi muito bacana. Eu acho que ao longo desses 20 dias de vivência, a gente vai ainda ter mais experiências com a rádio, né? Eu espero isso mesmo. E é isso, eu pedi Wanda Luz, né? Então vamos ver, vamos ouvir aí, galera, e tchauzinho, até a próxima. Fiquem ligados ao Twitter aí, @webradiofde, várias transmissões nos próximos dias. Aumenta o som. Vamos curtir então agora Wanda Luz e Emicida. Proibido gostar de homem pobre. É proibido gostar do proibido.